Não, aqui faz umas 2 horas e meia que as cachorras estão meio quietas. Ô Flávio, você tem uma coisa. Aí, ó. Agora eu perdi aqui, peraí. E interessante, assim. Corta essa parte. Nossa, olha a gritaria aqui, cara. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, os vizinhos estão quebrando pau aqui. Eita, a Lady Murphy aí. Por topar, bater esse convite. Peraí, deixa eu refazer aqui. Pô, a introdução, beleza, a gente faz aqui. Ai, Deus.